percebi que estava só. Percebi o quão distante de você eu fiquei. Ao ouvir a sua voz, mesmo longe de você, percebi que era o momento de voltar. Você me mudou, me fez renascer, me mostrou a razão de viver. Você me mudou, me fez renascer e me trouxe um novo amanhecer. Por mim mesmo me salvar, minhas forças esgotei sem resultado algum. Cheguei quase a imaginar que não tinha solução, mas você me recebeu com tanto amor. Você me mudou, me mostrou a razão de viver. Você me mudou, me fez renascer e me trouxe novo amanhecer. Você me mudou, me fez renascer, me mostrou a razão de viver, razão de viver. Você me mudou, me fez renascer e me trouxe amanhecer. Só você me